Azul 2743, boa tarde. Autorizado chegada a Mari, reporte unidade descida. Azul, 4082 da Azul, autorizado pouso, pistão 0, vento no 0, 0 graus, 07 nós. Primeiro pouso, no 0, Azul, 4082. Gol 1790, decolada 05, chama controle, 1208. 208, gol 1790, obrigado. Você está passando pela Quebec Kilo, mantém as condições visuais, o ajuste chama 0 no 5, reporte para lançamento. Você informa o tipo de equipamento? Break, break, então a 3604 se habilitou. A 3604, completa sinal de chame a torre, 1895. Boa torre, obrigado de boa, 3604. Break, break, gol 1790 decolou na jama. Break é controle. Ô tio, é porque não consigo falar, só tentando falar, ninguém tá congestionado. É o gol 1790, tá na subida. Gol 1790, contato radar, suba para o nível 410, autorizado direto Puca. Direto Puca, gol 1790 já. Controle, papai, Roma, filha, passando, passando, através do pátio do Ciclosco. Sente Charlie Alfa Tango, chame a torre, 1895. 1895, velho. 1962, cancelada as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste chama 0 no 5, livre LS, reporte estabilizado. Devido às restrições, descendo para 2000, reporte será estabilizado e LS X-ray da 10, voo 1962. Ram 3216, cancelada as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste chama 0 no 5. Para 3.000 sem restrições, Ram 3216. Papá Romeu Mike Serra Golf, serviço radar encerrado para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife em 1288 e Alterne 1260. Para a Recife 2880, Mike Serra Golf, grato, boa tarde, bom trabalho. Salvador, eu vou no 864, autorização ACO, informação mais. Boa tarde, boa noite, 64, separe a PUC e guarda a cópia. Aceita. 2743. Azul 2743, autorizado nível 050, se tiver condições, mantenha 210 nós, número 3 na aproximação. Velocidade reduzida 210 na descida, descendo para 5.000, o azul 2743. 3604, autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 089, informa o tráfego à sua direita, 500 pés. Retorar pouso pairado na pista auxiliar, espera a sua aproximação. Maravilha, livre pouso em movimento, não no 0, tá? 3604. Estamos autorizados para seguir direto faixa, vento no 30 graus, 099, reporta solo controlado. A presença autorizado, direto faixa, tá? Chan 3604, solo 09, libera de direita, chama solo, 121, decimal 9, bom descanso. 209, obrigado. Comodoro, Gol no 556. Gol no 556, chamo Centro Recife, 1251, e alterne 13325. 251-3325, Gol no 556. Salvador, Centro 604, boa. Boa, 3604. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, 04. Gol no 790, chamo Centro Recife, 12685 e alterne 12545. Rapidinho, 12685 até 12545, gol no 790. Muito obrigado, bom dia. Azul 2743, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite localizador. Esquerda 020, limitado localizador, é o azul 2743. Estabilizado no Elétrico, hein? Voo no 962, completo o sinal de chame a torre, 1895. 1895, voo no 962, voa. PAN 32-16, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Desce 2000, vou reportar estabilizado ILS, aceita 3216. 17, decola da 10, curva esquerda. Perfil de saída Pulca, Jama, após Aracaju, aciona o transponder 50-61-120-80, controle Salvador. Vaso, ele é sexo aí. No 962, desiste no 095, livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 089. Livre pouso, 95, bom no 962. Está correto o procedimento, autorizado. Inicial puxa, reporta para o taxi. Bacana. Azul 2743, para o localizador, esquerda 050. Ah, direita 050, azul 2743. Afirma, direita 050. Salvador, 863-5637, está precisando 190, descida ao 150, restrito para informação mais. O Sename 356, para identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Direto Duna, 050, Serra Papa Bravo, acione identificação, mantém condições visuais, o ajuste é no 0 no 5. Quebec, Sra. Mendo, Sra. 6213. Autoridade, Sra. 6213, reporta pro táxi. Sra. Rafael. Estabilizado, ele é feliz que está 3216. Na 3216, completa o sinal de Sônia Torre, 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Bom, azul 2743 está interceptando o localizador. Sente, prossiga descida para 2000 pés, livre LS, repórter estabilizado, azul 2743. 2000, repórter estabilizado, azul 2743. A sala 15, libera a direita, acima solo 121, décimo 9. Libera a direita, 19, igual no 9, menor igual. Boa tarde, Lono 962, livrou? Lono 962, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, Lono 962. 3216, livre pouso, pistão 0, vento no 40 graus, 082. Livre pouso, pistão 0, está 3216. Direita, Gende, Montesquieu, 1 na noite desse 995, ajuste na 0, 15, vovô. Direita, Montesquieu, 1895, fixe, vovô, 1864. Número 1864, tem que ser 09 nacional, ponto 0, dá 0. Gente, 1864, mantém ponto 0, no 0. Mantém. Táxi é batindo, ponto de espera 1 noite, decima 95, ajuste na 0, 195. Bom, vou chamar 62, 93. Ponto de espera de 995, 2, 2, Você na linha 356, desça para 2000 pés, ajuste na 015, autorizada a firmar ILS, reporte estabilizado. 2500, informa na estabilizada, 6356. Sente. Fazem para o imediato. O Gol 1864 é o cliente. Mantém o ponto 0 no 0. Mantém o ponto 0 no 0. O Juliette Sebastião, em coordenação com os tráfegos locais, reporta para a descida. Reportando para a descida e coordenado com o tráfego local. Tá 3216. Tá 3216, táxi de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3216. Gol no 962, Juliette, portão 5. Para o portão 05, gol no 962. Azul 4076, acione identificação, frisado direto do Nadessa para o nível 050. 050, direto do Ana, Azul 4076. Acione 356, reautorizado 3000 pés. Informo um tráfego 11 horas a 7 milhas. Ainda é sem contato com o controle, mantendo 1500 pés rumo oeste. 3356, na visão do setor e tem um tráfego mexicano. Obrigado. Deve ser daquilo ciente, reporte cruzando 2500 pés. Encontrar 2500. Da Juliette 3296. 8103. 03, obrigado. No 864, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém 1 no 0, boa noite 64. 4000 para 3000, 3 1, 2, 1, 9. Libera cruza 209, o 2749. E a desse mantenha 3 mil pés ainda. Mantém 3 mil, tá? Tá com o tráfego mexicano, ele tá na nossa posição agora de 7 horas já, já ficou pra trás. Azul 2743. Alfa Kilo Pati 3, obrigado. Frequência livre, cidade cada quilo. Anália 356, desça para 2000 pés, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Deu chamar na estabilizada, 356. Boa tarde, o Xanemia 2 no 3, boa tarde, ele mantém cabeceira no zero. Mantém Avante Wings, eu mantenho as condições visuais, a gente chama 0 no 5. Vou ir para IP, reporte para IP, o Bravo Sul. Oito meia quatro, contato radar, subatório nível 350, saída Puca. 350, Puca, gol 1864. Azul 4076, desça para 3.000 pés, ajusta na 0 no 5. 3.000, 5.000, 4.000. Oxalé 6203, livre decolagem, pista no 0, vento 140 graus, 062. Decolagem, chame a torre 11895. 95, obrigado. 6356 está estabilizado na sinal visual. Oxalé 6356, ajuste no 0 no 5, continua a aproximação, aguardando pista livre. E 15 aguardando pista livre, 356. A 3144, afirma. Então, 3144, ciência, acione identificação, autorizado chegada à mar e desça para o nível 050. Autorizado, então, 3144. É 2133. Decolado 17, time controle 1208. Controle 1208, obrigado, bom trabalho. Oxalé 6356. Livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 059. Livre pouso. Livre pouso 356. 360, autorizado, direto Leda. 360, direto Leda, Oxalé 6213, obrigado. Agora, 4-1-4-4. Prepara a saída, agora aguardando cópia, número 2. Agora. Azul 4076, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000, autorizado a sinal do ILS, excelente. Azul 4076. 356, no solo 30, libera direita, chama solo 121, décimo 9. Tá bom, obrigado. Sente bravo que o Luiz já reporta na rotatória do Delta Campo. Agora na rotatória do Delta Campo, bravo que o Luiz. Colo 63, você acompanha a Neurona, se escuta. Alfa, reporta antes da Juliette, 6356. Alfa, reporta antes da Juliette, 356. Vou no 864, está no centro Recife, 12685 e ao CERN, 12545. 265-2545, obrigado. Portão 11, 6356. Confirma com 6356, portão 11? Isso aí. Portão 11, 356. Vai chamar a torre no 895, bravo que linda. Azul 4076, completa o sinal, chame a torre, 1895. 1895, azul 4076. Com 3144, desça para 2000 pés, já estamos 015, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado. Azul 4076, tem livre pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 08 nós. Livre pouso na base, azul 4076. Chama Bravo Golf Romeo, flight level 360, via Pêndulo 10 until Tango Bravo Echo, take off runway 10 after take off, right turn, departures Dial, Leda and Motiva, call code is 5072, depart control 120.80. 545 e ao CERN, correção 12. Uno e ao CERN 13325. 251, antena 13325, achar a minha 23 no Roma de Lá. Daí eu levei em Papa. Só com o 5072. Correct, come right for set up and push. Autoridade Tapta 3804. Salvador Azul 4144, está pronto, certificação na linha. Está autorizado, Pichá, aguardando a cópia, Azul 4144. Sim, autorizado, aguardando a cópia. Kilo India na curva final da 97, baixou e travou. Bravo Kilo India, leve pouso, pista 97, vento no 30 graus, 089. Pouso autorizado, 97, bravo Kilo India. Sala 36, Sala 36, Lidera Direita, chama Solo 1-2-1, Agora direita, Sala 2-0-9, Azul 4-0-7-B. Salvador, boa tarde, Azul 4-0-7-B. Chama antes da Juliette. Antes da Juliette. Já do Backtrack, eu sou Sunan Gadar Bata, Chamate Livre, Bravo, Kilo India. Azul 4144, cópia. 4144, né, escuta? Autorizado com SIM, número 360, decola pistão 1-0, curva direita, perfil de saída Arvó, após Elefa, após o 2-1 no aerovia, após conforme a rota do plano, aciona 50, 56, controle 1-2-0, decimal 80. Sim, 360 para com SIM. Decola 1-0, curva direita, Arbor, transição elétrica. Após o 2-1, rota do plano, 50569, transponder, 1208, que é o controle, já estamos prontos para ataque, somos 59 a bordo, alterna Galeão, 4 horas de manhã. Ok, o procedimento foi correto, o taxa autorizada direita vem indo, no ponto de espera 1 na noite, decimal 95, ajuste na 0, na 5, bom voo. 05, ponto de espera, torre, só corrigindo o POB, 31 agora. Ok, sim. Azul 4076, via Juliette, portão 02. Via Juliette, portão 02, portão 076. Commander Ground, go 2067, with west bank for units. Our induct is 3 hours, 30 minutes. Alternate is Sierra Bravo Golf Lima, and our people on board, 94. 2067. Approach the taxi via main from the taxi for India. On runway point contact tower Super C1 18195 Q1810. 14. 014, we are cleared to main April via India. Hold short, runway 1018.95, have a great day. Chão 3804, livre das restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 2000 no 0 no 5, e livre das restrições, 3204 até. Bom dia, 2740, com informação novembro. Zero, reporta quando MOC. Reporta o localizador da X-Rail, 3032204. Confere, aguarda a cópia para Aracaju. É, manda o possível 150. Ok, 150, sim. Dois gás de terra, prossiga. Guarda. Solo 4-4, libera a direita, chama solo 1-2-1, décimo 9. Solo 1-2-9, décimo 4-4. Pronto, cópia, Lua de Vete Serra. Serra November Golf India, nível 105, decolagem 17, confirmando. Restrita no meu pés, no axé, curva direita após a decolagem. Segue a rota do plano apresentado, oceana 5036, 120, décima 80, controle. Restrição no meu pé. Já presente é uma torre para saneamento táxi de colagem, ajuste no 0 no 4. Bom voo. 3044, via Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette, portão 4. 3044. Siga, Zulu, Juliette Serra. Estruturizado, táxi, até a intersecção. Uno 44 da Azul, declarado 45, chame controle, Uno 208. 208, obrigado, bom dia, boa tarde. Bom. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 4144, decolado, passa 1000, peço. Azul 4144, contato radar, Saibargo, submantenha 360, direto Elefa. 360, direto Elefa, Azul 4144. Salvador, 3605. 3605, número 3 da Guarda-Copa, São Paulo. Mais curto. Mantém cabeceira no 7. Azul 2740, cópia. Pronto, 2740. Autorizado Aracaju, nível 150, revolvimento 77, decolagem costuma 0, curva esquerda. Perfil de saída Conde. Aciona 0263, controle 9080. Decolagem costuma 0, vento no 30 graus, 099. Clear, stay control, 910, go 2067. Tango Delta, cópia. Terra Tango Delta autorizado Serra November, Índia Charlie, nível 180. Decola pistão na 7, curva esquerda, perfil de saída Momo, após prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5064, 12080, controle. Romeu Serra, Papa Bravo, controle. Vamos começar para Bravo, serviço de radar encerrado 2 minutos para o limite do terminal. Chama agora a Cajuana 203. 203, tá? Pois, justo na 0, não 4. Vamos, terra tem grosso. Pode ser, né? Consegue que a todos controle, fica em boa tarde, eu vou no 867, autorização Brasil. Boa tarde, vou no 867, aguarda a cópia número 2, prepare a arbor. Aguardando a arbor, me apresenta. Flap 9360, Delta Departure. Onda Departure, climb 360, vou 2067. Salvador, uma boa tarde. 6804 da TAN, sempre vai chamar. 04, livre pouso, pista no 0, vento no 4, 0 graus, 089. Livre pouso na 10, 103204. Zulu, Juliette Serra, decolado 48, sem controle, 1208. 208, Zulu, Juliette Serra. Juliette Serra, mantenha-se no corredor as chamas, no país, na escuta do controle, aguardando autorização para ascensão a 105. Bono Nil, no Axé, aguardando autorização do Juliette Serra. Azul 4144, chama Centro Recife em 1251, secundária 13325. 251-3325, com centro, obrigado. Boa tarde, 4144. Controle, 330 para a série, informação na venda. Xenemia 330, chega da mar e desce montanha nível 050. 050, com referência da autoriza voz, sabe? Mandei essa notícia da chegada, Xenemia 330. Mantenha a chegada, né, 330. Tango Delta, Lívia, Sonaxi, um Frontax. Boa tarde, Azul 2926-190, informação 90. Nível 360, via Persona 0, UBAV, Persona 6, pode conformar a rota do plano. Decolagem pistona 0 após a decolagem curva à direita, cumpre o perfil de saída da EL, lida após o Amotiva. Aciona 5103, controle 120, decimal 80. 0360 São Paulo, Perzolo 10, desculpável, Perzolo no meio, decola na Dael, lida Amotiva. Decola na da 10 com curva direita. 5103 é o transponder, 120.8 é o controle, está 3605, está no portão 6. Corre, chama pronto, são 3605. Chama. Solo 3804 da Tânibro, boa. Boa, 3804. Via Alfa, chama de São Juliette. Alfa, São Juliette, vou chamar. Solo Salvador, eu estou 3209, informação novembro, boa tarde. Boa tarde, são 3296. Prepara a saída Momo e aguarda contra. Momo, aguarda no ponto 3296. Trolley Salvador Azul 292, iniciando descida ao 070. Sim. Two 067, clear 6 center, 125.1, enable 123.25. Understand, 125.1, could you say again, next frequency? Other goal, 2067. Go ahead. Understand, 125.1. 123.25. 3325, thank you. Posteriormente, a cópia. Gente, aguarda, GOL 967. A cópia está autorizada para Brasília, nível 360, via PES 197. Decola da 1-0, curva à direita após a decolagem, perfil de saída, arbora após a elefa. Aciona 5-1-1-6, controle 120, decimal 80. Passa Juliette, 3804. Então 7. Do 7, então obrigado. Finalizado 360 Brasília, conforme rota plano de voo, Pesolu no 7, decola no perfil da Bosa, então é nessa, decolada da 10 com curva direita, controle 120 decimal 8, transponder 51 no meio, chama, está pronto no 05, gol 1867. Gol 1867, condicionamento correto, podendo que o solo, o Airbus da Tamba cruzar a retaguarda, após que mesmo liberado, autorizado, iniciar por seu fim. Após a passagem do Airbus, autorizado, chama no ataque, gol 1867. Boa de TAP, Azul 2926. Xenemia 330, livre das restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.94. 3.000 no 0.94, 6330. Salvador de Zulu de Messias. Prossiga. Passando fora da barra. Gente, de Luz Ilha de Serra, submontanha nível 1.05. Salvador Azul 2926, libera a variação de velocidade em TAP. Azul 2926, mantenha 2509 de volante. Vai ser esperto. Xanaima 330 para o localizador direita, proa 065. Direita, 065, Xanaima 330 para o localizador. Quatro zero oito nove, sente, mantém chute aguarda copa. Nael Lebedev. Nael Lebedev. Nael Lebedev, obrigado. Dois destino 014, livre das restrições. 3 mil pés, 0-0-4, livre das restrições, azul 2926. Aí, o Tata Mudato já falou. Tata Mudato, me encontrou aí no 208. 208. Passarido 2230, boa tarde, sem identificação, chegada manda e sem mantenha 050. 050, chegada manda, só perdendo contato com o pastor do Rio. O 2230, quanto possível, se puder voadora, a gente tem que fazer a informação do Xanaima 330, desse mantenha 4 mil pés. Confirma 6330, 4 mil pés? Afirmo. 4.630. Tá 32 no meio, cópia. É boa turma, para ele estar fazendo informação. Autorizado. Obrigado. Patrulha, passar o meu certo, Adelso. Formel Sertão Delta, contato radar saída MOMO, nível 180 sem restrições. Certo, 180 sem restrições. Xanaima 330, prossiga na descida para 1.700 pés, ajustado no 014. 1.700 no 014, 6330. 32 no meio. Correto, mas pronto, 32 no meio. Chama a Leandro, obrigado. Tango de Leste, Quebec, Kilo, prossiga. Levanta para o controle, para o lançamento de Leste, Quebec, Kilo. Autorização de reboque para a posição 1-4. Está autorizado, reboque finalizando. O Xené... Oscar November Charlie. Afirmativo Charlie, sim. Voo 9867 para o site com 4-5 a bordo, alternando Uberlândia, 2 horas e 50. CTB? 45045. Site em frente, segunda direita de Índia, ponto de espera, chame a torre, 1-8-95, ajuste na 014, bom voo. Em frente, após Índia, no ponto de espera, 2-9-5, por favor, voo 9867. Avançando de leste para Kilo, mantém o setor oeste da ilha de Santa Rica, forma o tráfego na posição de 9 horas, 4 milhas, cruzando 3.500 pés em ascensão a 1.05. Sente. A Tava Pazo Luz de Leste Serra, tráfego 2 horas, 4 milhas, cruzando 2.500 pés. Cliente não visual, posto no informe, é pro ideal para destino? siga com Tango Índia, boa tarde. Agora. Novamente, boa tarde, boa noite, 67, pronto, ponto zero também. Ponto 67, condições de alinhamento e decolagem sem parada da pista 1-0. Afirmativo, sou autorizado em condições. Ponto 67, autorizado alinhamento e decolar 1-0, vento 1-70 graus 089. Alinha e decola 1-0, bom, 1-8, aumenta. Salvador, 3605, da próxima tarde, com 81 a bordo, 3 horas, 34 de autonomia, o Fernando é o Galeão. Confiado, da 3605, parte autorizada via parte e Índia, ponto de espera 1 na noite, décima 95, ajuste 1-0 na parte. Bom voo, da 3605. Parte 2095, ponto de espera 1014, 3605. Azul 4089, cópia. Azul 4089 autorizado, Terra Brava, Vitor, Tango. Via Terra Zulu 44, Major 340, decolagem 1-0, curva direita, perfil de saída da EL, lida após BDEV. Achando transponder 5113, controle 120, décima 80. Qual o nível copiado? 3.0. Ok, tá correto, estima pronto, portão 2. Solo azul 2740, 1.70, bordo 7.0, 2 horas e 50 de autonomia. Alterna Salvador, tá bom, vai estar. Azul 2740, táxi autorizado via parte 3, parte 1, Uni Índia, no ponto de espera chame a torre, 1-8, décima 95, ajuste 1-0, no 4, bom voo. Alex Tango Índia, confirma por gentileza o pátio que se encontra e a radial ideal de saída. Passando 2000, Arbor. 1867, completo radar saída Arbor, submontanha 360. 360, vou no 867. A radial de saída e o local de estacionamento. Passarelo 2230, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta no localizador. O ajuste na 014. Ok, 2014, vai reportar estabilizado na 102230, passarelo. 23605, ponto era pronto. 3605, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Ali mantém na 10, 3605. Solo 02, próxima direita, 1-2-1, decimal 1. Próxima direita, 2-1-1, confirme, final 633.